Creo que es tan bueno. ¡Salve, Cabo Calusurema! ¡Salve! Eu bicho meu virão beijar, mas o nosso céu está azul. Não se apanha a folha da jurema, sem o pé suprema do pai Oxalá. Jurema, oh Jurema, Jurema, oh Jurema, Jurema. Ela acabou a de pena, filha de Tupinambá, com sua flecha rodou, que não vai matar em Saravá. Oh Jurema, vem cá. A Jurema me deu uma chave de prata. A Jurema me deu uma chave de prata. Para eu enfrentar o mistério da mata. Para eu enfrentar o mistério da mata. Essa chave eu mandei perto do meu coração. Essa chave eu mandei perto do meu coração. Para eu iluminar dentro da escuridão. Para eu iluminar dentro da escuridão. Essa é esta festa, esta festa divina, é uma mãe flor. Essa festa divina, é uma mãe flor. Santuário sagrado, da rainha do amor. Santuário sagrado, da rainha de amor. Nesse jardim tão belo, onde cresce a magia. Nesse jardim tão belo, cresce a magia. Somos a jardineira, minha Santa Maria. Somos a jardineira, minha Santa Maria. A Jurema me deu uma chave de prata. A Jurema me deu uma chave de prata. Para eu enfrentar o mistério da mata. Para eu enfrentar o mistério da mata. Meu coração para iluminar. bendita sea nuestra fiesta. Esta fiesta divina es la más de flor. Esta fiesta divina es la más de flor. Santuario sagrado, la reina del amor. Santuario sagrado, la reina del amor. Nesse jardim tamelo, onde cresce a magia. Nesse jardim tamelo. Santa Maria, somos a Gabineira, minha Santa Maria. Salve, Jurema! Salve! Salve, Santa Maria! Salve! Jurema, seu saiote é muito lindo, seu capacete azul, onde brilha a diadema. Jurema, seu saiote é muito lindo, seu capacete azul, onde brilha a diadema. Jurema, filha de Tupinambá, era uma cavoca da raiz da Uruguaia. Capacete azul, onde brilha a diadema. Jurema, seu saiote é muito lindo. Seu capacete azul, onde brilha a diadema. Jurema, filha de Tupinambá, ele é uma cabocla da raiz da Uruguaia. Jurema, filha de Tupinambá, ele é uma cabocla da Jurema, menina que chegou com sua rosa de cabocla do mar. Jurema, menina que chegou com sua rosa de cabocla do mar. Ela é guerreira, ela é menina, com seu comando tudo vai se limpar. Ela é guerreira, ela é menina, com seu comando tudo vai se limpar. Se limpem, se limpem, se limpem, para todos poder trabalhar. Se limpem, se limpem, se limpem, para todos poder trabalhar. Jesus Cristo vai Oxalá, com todos os seres da linha do mar. Jesus Cristo vai Oxalá, com todos os seres da linha do mar. Jurema, menina que a lua lá no céu brilhou, a alma da vida estremeceu. A lua lá no céu brilhou, a alma da vida estremeceu. Foram guiando os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu. por onde anda o companheiro da Jurema, que até a aurora não aparecer. A lua lá no céu brilhou, a mata virgem estremeceu. A lua lá no céu brilhou, a mata virgem estremeceu. Por onde anda o companheiro da Jurema, que até a aurora não apareceu. Por onde anda o companheiro da Jurema, que até a aurora não apareceu. Trem na mata sem perilizância, só pra ver a força que a Jurema tem. Entrei na mata sem perilizância, só pra ver a força que a Jurema tem. Ô Jurema, faz licença, por favor, faça. Ô Jurema, peço licença, por favor. Peguei uma cabocla de pena, soltei na mata pra passear. Peguei uma cabocla de pena, soltei na mata pra passear. Pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá. Pra ver a força que a Jurema tem. Cabocla sua mata é linda como a coroa. Cabocla sua mata.